Ronca, ronca. Just the other day, don't seem to want to know you no more. They're bleeding down, giving you their score. Within the first 2 days, it left me red. You're not to come see us no more. Keep away from our door. Don't come round here no more. What on earth did you do that for? I'll run, she don't wanna know, she said. Ronca. Minhas canções inesquecíveis. To sing any old way. Ronca, ronca. Minhas canções inesquecíveis. Thank you all very much for coming. And thank you to everyone here who made it possible. Thank you all very much. See you again one day in heaven or hell. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Hey, has tuned into your programme today. So what's that? What's this? This is the heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness! One step beyond! Oh, wow, wow, wow. Presenças ilustres na nossa torcida hoje, meu amigo. Acabei de ter um papo gostoso com um amigo meu. Quase 20 minutos com Madness. Mais um pouquinho de One Step Beyond. Afinal das contas, Alexandre Berti, uma lenda do Ronca Ronca, frenético ouvinte de toda terça-feira, 250 anos. Pede mais um pouquinho de One Step Beyond. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha. Esse um que orienta desorientando, do dia 26 de maio de 2009. JB tomou uma picada de abelha. E teve que ir embora, né, Júlio? Pois é. Tá preparado pra segurar a rédea do Pangaré? Eu vou ser o copiloto agora. Júlio, por onde a nossa torcida participa do Ronquinha hoje? Ó, vai em oifm.com.br, clica em Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. Aí você embarca aí no Jumboteco. O Madness, que como banda já acabou há algum tempo, se apresenta todo ano em Londres, numa desorientação intitulada Madstock. O grupo volta nessa cipituca agora dia 17 de julho, um dia antes da Cat Power em São Paulo. O Suggs, inclusive, já mandou um convite pra gente, né, Judinho? Pô, vem até aqui. Eu falei, pô, não, a gente já tem um compromisso com a Cat Power que tá chegando, a gente tem que dar uma presença lá, levar uma moça pra comer um pastel em São Paulo, não sei o que, babá, e não vai poder participar do Madstock agora é dia 17 de julho. Ele compreendeu, né? O motivo era importante. Claro. Mas o Madness volta ao Madstock junto com Pogues, junto com Gregory Isaacs e uma turma desorientada total que se molda à ideia do Madstock, que é completamente desorientante. Esse Madstock, esse disco foi gravado em 1992 e mostra alguns dos principais clássicos do Madness. Mas enfim, vamos cair em 2009, já que falei de São Paulo, ouvir um disco que acabou de sair por lá, da Estela Campos. Sumindo no na alta estação. Laura te espera com a arma na mão. Laura te espera com a arma na mão. As horas passam na contramão, os olhos giram sem direção. Ronca, ronca. Te espera com uma arma na mão. Laura te espera com uma arma na fechando as portas na alta estação. Laura te espera com a arma na mão. Laura te espera com a arma na mão. Seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz David Charlie! All of that useless stuff. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Uhum. Aí o fundo, Stan Phillips. Um disco de tirar pica-pau do oco, The Kudu Ears, 1971-1977. Teve gente, Dudu, pensando que era a tal da Eminha, manja? Conheço. A casa de vinho? Aham, tá doido. Enquanto tá junto, Dil. Dil, mais uma vez o endereço da OFM para a nossa torcida participar até meia-noite. Estamos ao vivo, hein? Em oifm.com.br, clica em Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. Chove em Salvador, Dil? Olha, acabou a chuva em Salvador. É mesmo, sequinho, que bom, hein? Sequinho. Que gotosura. And ask me why. To your rosy beads, close your eyes, watch me die. You keep saying. Mais adiante, vamos colocar na roda três convites para a gravação exclusiva do Ronca Ronca, que vai acontecer amanhã no estúdio do Tom Capone com Damo Suzuki e o Rabotnik, a Via do Binário. Gravação exclusiva. Ele, Damo, pediu algumas presenças. De 20 a 30 pessoas estarão lá no estúdio. Então, evidentemente, o Rabotnik vai chamar a turma, a claque, e o Ronquinha entra com três componentes do Jumboteco. Então, mais adiante, luz verde para essa aventura mediúnica. Imperdível. Home is where the needle marks. E o Gil, tu é chegado numa guitarra, uma distorção, uma coisa assim? Olha, guitarra é meu fraco. Vou dedicar uma música pra você, essa próxima aqui agora. Yeah.

So many things that get me hungry, and so many things that get me mad. So many things that get me angry, and I gotta say, so many things that get me angry, and so many things that get me mad. So many things that get me angry, and I gotta say, when I think about bush and I think about bear, have my people living in fear, with every country them interfere, with the suicide bomb of them everywhere. In a the gutter, with every line on the DJ utter, me know them a comment like butter. So many things that get me angry, and so many things that get me mad. So many things that get me angry, and I gotta say. So many things that get me angry, and so many things that get me mad. So many things that get me angry, and I gotta say. We live in the bomb and my people, the devil that with them, that's why them so evil. 20 years now, me the aid of this. Fed up about my people, devil in them, that's what them say. But 20 years now, with the inner this, I'm a teacher with no apprentice. Hate my Jews over and over again, leave me alone, you're bad, my friend. Don't rate tipper, don't rate you, go to hell, tell them I sent you. So many things they can get me angry, and so many things they can get me mad. So many things they can get me angry, and I gotta say. So many things they can get me angry, and so many things they can get me mad. So many things they can get me angry, and I gotta say. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Jodil, você já tomou picadura de abelha que nem o JB levou hoje, cara? Eu não tive essa sorte. É. Sinistro, cara. Dói. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você encontra amanhã em oifm.com.br. E pelo mesmo endereço, oifm.com.br, você pode sintonizar o Ronquinha de qualquer ponto da galáxia nesse exato instante. Estamos ao vivo também em frequência modulada, oifm, BH 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1 e Vitória 105.7. Obrigado a quem está coladinho ao Jumboteco. Obrigado a quem participa do Ronquinha. Obrigado mais ainda a quem não pode participar do Ronca Ronca, mas está com a sua orelhinha ligada no Ronquinho. Gildinho, temos alguma mensagem de BH aí? Olha, tá chovendo mensagem e tem uma aqui de BH. É, agradecendo aí e fala o seguinte. É, grande Malval, saudações a Nação Ronqueira, que disse que o programa hoje está muito groove. E ele pede para tocar Edith Piaf. Eita. Mas é para a mãe dele, que está fazendo 60 aninhos nesta quinta-feira. Ih, rapaz, então a homenagem vai ficar para terça-feira que vem. Pois é. Remember my friends and all my family, like I remember your friends and family. Remember my children like I remember your children. And remember, war is not the answer, only love can conquer. And remember, the good always cover for the bad. And when the right time comes, you know it took a dread by us all. The people are turning so mad. The place is turning so bad. Them never heard of me. And them see me, Lord of God. Them say them think them know me. When me take a stop, a Lord of God, them just assuss me. If them want sus me, that mean them want bust me. Bust me with what? No one shot out of them glassy. Them the kind of boy, make me tell you them a folly. Remind me of... Gildio, por favor, mais uma vez o endereço da UFM para participação da nossa torcida. oifm.com.br. Clique em Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. A torcida do JB, né, que já se acostumou com ele no Ronquinha nos últimos dias, já que Nandão está no Quênia ainda, parece que volta semana que vem, se a Vandete, sobrinha do Obama, permitir. Muita flecha. O JB, como eu disse no início do programa, tomou uma picadura de abelha e teve que baixar o hospital aqui do lado da rádio. Ainda bem que o hospital tá aqui perto. Mas tá tudo escorrendo bem, tá tranquilo, não tem problema nenhum, ele só inchou todo, né? Rapaz, quem é sempre muito pedido aqui no Ronca Ronca é o tal do Damião Experiência. Quer ouvir? Opa! Esse é o forró do janeiro, bota tudo a arrebentar. Não é segunda, é primeiro, mariquita vai casar. O barro é seguro, é vermelho, embalado pelo vento. O Zé Bento com o pé cinzento, com a cara cinzenta, esquece o momento. O momento que é certo e exato, que o sol está despontando. Rachando o terreiro de dança, fruta podre cozinhando. É sol, é forró, é janeiro, barro vermelho a flutuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. A morte ficou na cabeça, o azar ficou em volta. A volta da noite no norte é lua cheia, é claro forte. Um corte espanta Zé Bento, sangue fresco no terreno. É sangue, é picado de cobra, é ponta de faca com puro veneno. Enveneno, suor e poeira, e a morte flutuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ronca, ronca. Esse é o forró de janeiro, bota tudo a arrebentar. Não é segunda, é primeiro, mariquita vai casar. O barro é seguro, é vermelho, embalado pelo vento. Se é preto com um pé cinzento, com a cara cinzenta, esquece o momento. O momento que é certo e exato, que o sol está despontando. Achando o terreiro de dança, fruta podre cozinhando. E é sol, é forró, é janeiro, barro vermelho a flutuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. A sorte ficou na cabeça, o azar ficou em volta. A volta da noite no norte é lua cheia, é claro forte. Um corte espanta Zé Bento, sangue fresco no terreno. É sangue, é picado de cobra, que é ponta de faca com puro veneno. Veneno, suor e poeira, e a morte a flutuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Isso aqui não é uma montagem do Ronca Ronca, do Damião, com ele ao fundo, não. Isso existe mesmo, tá em disco. Não é segundo, é primeiro. Botar o início. Segura, Jojo. Esse é o forró do e esse é o nosso vizinho aqui ao fundo, Damião Experiência, se esgoelando nesse clássico da música brasileira que muita gente se esquece que existe essa participação nesse disco. Evidentemente, todo mundo reconheceu Luiz Melodia ao fundo. Mas talvez não tenham identificado o disco do que se trata. Segura. Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém. Clássico absoluto da música brasileira, lançado em 1973. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto... E que na última faixa do disco, a faixa de número 10, intitulada Forró de Janeiro, que nós acabamos de ouvir, o Melodia trouxe da minha experiência para fazer essa participação inesquecível. Dil, um dos grandes momentos dos últimos anos na minha vida foi quando o Ronquinha sonorizou o Radiohead aqui na Apoteose no Rio de Janeiro, e em São Paulo também. Mas aqui, na Apoteose, eu mandei em alto e bom som essa música lá no Estácio. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço o amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso a manso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto ódio, mato amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço o amor da morena maldita, domingo no espaço. Oi, FM. Ronca, ronca. won fe bene be ya na mo si e friend se nie na mo so free you aye na na mo kan se nie ko fo do baba wa o abami nye na ni o awon fe bene be ya Sewana Epo abafuana Ae nana mukansenye kobodo ababa wa o kobodo abasnyo Yeah. Apla se wana Okitania mapa Ae nana mo kansenye apeja ya ponsa nana no ajum pa rumbremo Awon pe bene be ya Awon so ni amapa She Ah, get out. I want to be never here. Ah, put your bra, wouldn't you? Wouldn't you bra? Would you want to? Give you a cabia, would you, Manu? Honka, honka, FM. Bailão, né? Bailão do Ronco. Lembrando que amanhã, o jogo mais importante do futebol mundial. Barcelona e Manchester United em Roma. Final da Champions League, coisa de doido. E o sentimento, Dildil? Haja coração. Quantos minutos para a Bolívia? Já estamos em cima da Bolívia. Ah, é? Lembrando que terça-feira que vem, a Oi FM vai colocar no ar. É a Oi FM. Não é só o Ronca Ronca. Uma promoção completamente descabelada com a edição comemorativa de 50 anos do Kind of Blue. Clássico absoluto de Miles Davis. CD duplo e DVD. Muita atividade. Por falar em atividade, eu recomendo o Tico Tico que eu coloquei no ar antes de vir aqui para a rádio, quando eu tive o prazer de passar as mãos do Túlio, a lenda, né, absoluta da audiência do Ronca Ronca, o vinil do Chico Sainz na São Zumbi. Fiz um cineminha cascudo de fotos por volta de 3h30. A alegria minha, muito maior que a dele, daquele momento. Tá tudo lá, roncaronca.com.br. Devidamente ligado ao site da UFM. Então vamos, né? Vai apertar? É, vamos hoje. Faz a escala. UFM. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Quer pedir uma música para tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca, mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Aí ao fundo ele, Damo Suzuki, que ontem passou pelo teatro Oi Casagrande. Uma palestra acabou se envolvendo com os músicos ali no palco, fez uma apresentação. Eu não estava achando que ele fosse fazer, não, mas tinha umas pessoas lá que já sabiam dessa paradinha. E o Damo, como eu escrevi também no Tico Tico, é realmente um ser humano do século retrasado, por mais que ele esteja completamente envolvido com todas as ferramentas da atualidade. Mas o que ele pensa, o que ele quer exercitar, e o exemplo está na nossa cara, dele chamar um grupo de pessoas para participar da gravação que nós vamos fazer amanhã, é exatamente a essência da coisa dele. O que ele quer é o contato imediato, o olho no olho, a pessoa recebendo a música que é criada na hora ali por ele. Então nós temos essa possibilidade amanhã, dentro da gravação exclusiva do Ronca Ronca com o pessoal do Robotnik. A essa hora, neste exato instante, ele deve estar se apresentando na Lapa, na primeira passagem dele pelo Rio de Janeiro. E na quinta-feira ele vai ao Teatro Ipanema. Ronca, ronca. Oi, FM. Então, essa experiência que nós temos para amanhã, a gravação exclusiva do Ronquinha no estúdio do Tom Capone, nós vamos abrir as nossas linhas agora. São três convites. Vai haver uma van para transportar a rapaziada lá para Jacarepaguá, onde fica o estúdio. Então, a produção do Robotnik vai entrar em contato com os três felizardos. Então, a partir desse momento, quem quiser ser picado por essa abelha, que não é do JB, participe do Ronca Ronca dizendo: eu quero ir à gravação amanhã, quarta-feira, do Damo Suzuki, com o pessoal do Robotnik. A promoção para terça, hoje, na Lapa, e quinta, no Teatro Ipanema, nós já fizemos semana passada, tá lembradinho, né? Então, agora é para amanhã, na gravação do Damo com o Robotnik. Eu quero ir à gravação amanhã no estúdio do Tom Capone. Manda para onde, Dildil? oifm.com.br, clique em Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e manda. E manda junto um telefone. Importante. E nome completo, porque como eu disse, tem uma produça, tem um quais, tem uma curadoria, uma co-curadoria, tá todo mundo empenhado para essa gravação realmente entrar para os anais da música planetária. Vamos fazer. Somebody love. Samba, daddy, somebody. Mistake. Nobody can. Por falar em música independente mesmo. Eu me sinto tão só. O tempo passa lá fora e eu me sinto tão só. Nuvens carregadas de dor e sofrimento. Gotas de chuva carregadas pelo vento. Ronca, ronca. Garota da aurora vem andando na ponte, a luz do sol nascendo brilha na sua fronte. Os prédios da cidade refletidos no rio, a volta para casa num pisadão macio. Eu paro e observo o seu caminhar e prendo a respiração para não me fazer notar. Garota da aurora, pensei em uma saída. O mundo espera o que vai fazer da sua vida, mas não há pressa ou motivo pra decidir. Agora ela sorri e quer deitar e dormir. Eu paro e observo seu caminhar e prendo a respiração para não me fazer notar. Eu paro e observo o seu caminhar e prendo a respiração para não me fazer notar. Eta sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ai, ai, ai, ai, ai. O Nandão lá no Quênia, essa hora tá rolando, né, cara? Do lado do guisado de elefante que ele tá papando. Imagina. Aqui ao fundo, um fortíssimo concorrente ao palco da próxima festa Ronca Ronca. Diretamente do Recife. Mais bonito, o Silga Deluxe. Amava um cara sem futuro. A mãe dela. Vou falar em torcida. As do Cruzeiro e do São Paulo pipocam loucamente aqui, dizendo que o jogo mais importante amanhã do planeta é entre eles. Beleza. Em noite escura, existe a formiga. Mas encontrava um lugar escondido. Judil, sabe um detalhe interessante do Jumboteco, do Ronquinha? A nossa nave desorientada aqui. Terça-feira passada nós recebemos o Manso e o Estevão Cazé do Robotnik. Estará se apresentando amanhã com o Damo Suzuki. E o Nervoso, que mandou 3 músicas ao vivo aqui. E depois eu ouvi o programa. Ouvi a gravação do programa que está disponibilizado no site da UFM. Você pode ouvir umas 6 edições anteriores à de hoje no site da rádio. E a gente se esforça, Dildil, semanalmente para tentar mandar ao ar um programa dentro de um meio de comunicação como o rádio, que tenha um mínimo de... não digo preparo, mas um mínimo de uma lógica. Por mais que a coisa seja completamente desorientada, realmente a gente não vai para onde, a gente não sai para onde vai. Mas no meio, como o programa é ao vivo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo instante e naturalmente essas coisas saem do nosso controle. Imprevisível, né? Exatamente. Então a gente se esforça para colocar o rádio, não estou falando do programa não, o rádio de um jeito bacana, de um jeito sedutor aos ouvintes, gente que está ligada no programa toda semana e gente que cai por aqui por acaso, por ouvir falar, ou está passando e caiu em alguma coisa que prendeu a atenção. Então, eu ouvindo o programa terça-feira passada, eu fiquei muito satisfeito de como a coisa aconteceu radiofonicamente. a presença dos dois, do Manso e do Estevão, o Nervoso tocando ao vivo, como que as músicas entraram, como que a gente levou a conversa. O rádio, ele não pode ser só o descontrole absoluto, por mais que o Ronquinha seja absolutamente descontrolado. Ele tem que ter um nexo, ele tem que ter, dentro dessa doideira, uma amarração que o meio pede, para ele ser compreendido, para não virar uma casa da mãe Joana, uma barata tonta completa. Então eu fiquei muito satisfeito quando a gente conseguiu colocar, terça-feira passada, um programa de rádio totalmente desorientado, mas acabadinho, as vinhetas, as falas, por mais que a gente erre aqui, né, desorientadamente, vai entrar um, não entra, eu fico doido quando eu erro a fala, o português, realmente isso me deixa possuído quando eu ouço a gravação do programa depois. Então, dentro dessa doideira, jumboteco de cabeça para baixo, vidro arriado, teto solar aberto, a gente tem que colocar, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver as pessoas que abriram caminho pro Ronca Ronca tá no ar, não é brincadeira. A gente deu sangue, maluco. Suou sangue para fazer uma história do rádio. Então a gente tem um compromisso, a gente tem um respeito com as pessoas que fizeram atrás e, evidentemente, uma sintonia com a doideira. Lógico. O disco anterior dele, que foi lançado ano passado, eu não mostrei aqui. Ele já lançou um outro. Nós vamos ouvir uma faixa, a faixa inclusive que abre o disco de um queridíssimo cidadão que recentemente passou por São Paulo, Bonnie Prince Bailey. I want to be your only friend. My active mind, don't wish it so. Watch out for these silent thoughts that swear the seed of soul sucking grows. Ronca, ronca. Not

the face of Jesus in my suit, the mercy seat, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone. Coincidentemente, eu falei da minha emoção ao tocar o Luiz Melodia aqui no Estácio, antes do Radiohead, na Apoteose. Coincidentemente, hoje no programa entra essa versão do Johnny Cash para The Mercy Seat, que eu toquei lá em São Paulo, na Chácara do Jockey, e foi, como muitos dos nossos ouvintes estão dizendo aí, de fazer blu-blu no zoinho, meu amigo. O Thiago. Muita pressão, pressão no turbo, poderosa. I hear stories from the chamber. Christ was born. Dildil, mais uma vez o endereço da UFM para onde a nossa torcida pode enviar a seguinte mensagem. Eu quero ir à gravação amanhã de Damo Suzuki com Robotnik. São três apenas. A produção da banda do Robotnik vai entrar em contato com a rapaziada, com os três que forem sorteados, para essa pré-produção, né? Tem uma logística sinistra. Então, basta dizer, eu quero ir à gravação do Damo com o Robotnik. Envia para onde, Dildil? oifm.com.br, clica em Fale Conosco, seleciona Rio de Janeiro e não esquece de colocar o nome completo, telefone, isso, exatamente. CEP... Não, tá bom, tá bom, Dildil. Nome completo e telefone para a produça catar. And God is never far. Muita gente pergunta e perguntou lá na chácara do Jockey que disco é esse, Johnny Cash. O título é American 3, Solitary Man. Ele gravou aqui, rapaz, uma música também muito conhecida, muito mais do que a do Nick Cave, onde ele fez uma versão certamente melhor que a original. Eu não diria que a do Johnny Cash é melhor que a do Nick Cave, mas essa aqui é. Eita, polêmica. Um segundo só, tá? Is it getting better? Or do you feel the same? Boninho fica desorientado, né, cara? Ai, mamãe do céu, se eu fosse ele. Easier on you now. You got someone to blame. You said one love. Hein? One life. When it's one need. Imagina dois palcos ao mesmo tempo. Evidentemente, o Johnny Cash já subiu. Ele aqui, num palco, e o Boninho e seus Blue Caps no outro. E você, Dildil, chega e fala assim, 1, 2, 3 e já. Gente pra dedéu para assistir. Johnny Cash com One à direita e o Joe com One à esquerda. Dildil, você acha que a maioria vai pra onde, meu amigo? Pra que lado eu vou? Essa é uma boa indagação para nossa torcida passar pra gente, hein? Pra onde você iria? Pra onde você levaria a sua atenção? Johnny Cash? Os meninos de Dublin. I've been fooled, and there have been times when I've blown my cool. Said I love, can't let her get away. Said I love, won't be a fool today. the fact I probably couldn't. I said I love her. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Ronca, ronca. Aí ao fundo, Sua Majestade, Fela Kuti. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em oifm.com.br. Eu coloquei hoje, ou ontem, um e-mail muito bacana de um amigo nosso. Volta e meia ele participa do Ronquinha, que fica trabalhando em plataforma de petróleo aqui na costa. Campos? Hein? Bacia de Campos? Positivo e operante. Então, ele, o e-mail está lá no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Ele descobriu um outro ouvinte do programa lá, onde ele trabalha. E os dois ficam completamente... Pode imaginar, Júlio, o que é trabalhar numa trozova dessa, meu amigo? É sinistro, é sinistro. E o ronquinho serve para amaciar o coração, trazer momentos, é que... para combater a dureza daquela vida que eles têm lá. É... bagulho é frenético, é neurótico pra caramba. E no e-mail, eles pedem duas músicas. Então, para nossos queridíssimos ouvintes... Atividade com tubarão, hein, maluco? Thank you. Ronca, ronca. Alô galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM, vamos que vamos. Como eles dizem lá, empurrando água na plataforma da Petrobras. O Alex e o Léo a essa hora devem estar subindo pelas paredes, se é que existe parede lá. Eles pediram o Bob Marley e aí ao fundo o Animal Collective. Tem noção? O barãozinho ali, aquela sardinha, todo mundo parado. Porra, tá rolando uma música aí nessa plataforma, hein, maluco? É? Empurrando água. Reta de chegada da promoção para os três convites, gravação exclusiva do Ronca Ronca amanhã. Damo Suzuki e o Rabotnik, no estúdio do Tom Capone. Pré-produção, logística, sinistra, curadoria, co-curadoria, todo mundo envolvido para tirar um resultado bacana amanhã. Então basta dizer, eu quero ir à gravação exclusiva do Ronca Ronca amanhã. Manda para onde, Gil? oifm.com.br, clique em Fale Conosco e seleciona Rio de Janeiro. Manda um abraço para Ronaldão, Destinho, a lenda do Ronca Ronca, motor oficial da nave no asfalto. Do Ronquinha, lá em Resende, sintonizado na UFM. É, Dildil, vamos ler um e-mail que chegou entre os muitos, que tem uma coincidência total com o Ronquinha. Diga lá, Dildil. É do Gilberto Júnior, de Fortaleza. É uma sugestão dele, né? Pois é, ele fala e gostaria que sugerisse um quadro, que criasse um quadro, né, onde tocasse uma versão antiga de um clássico e em seguida tocasse uma versão mais moderna, tipo Climb a River, né, da Barbra Streisand, de 67, e em seguida a versão do Aerosmith, né, de 82. Então ele pede o clássico absoluto da música planetária Climb a River com a Barbra Streisand de 67 e logo depois o Aerosmith, é isso? Isso. De 82. Exatamente. Bonitão, infelizmente não tenho nenhuma nem outra. Mas coincidentemente, nós vamos mostrar a seguir para você, como é que é o nome do nosso ouvinte? É o Gilberto. Gilberto de Fortaleza, uma versão de Cry Me a River. Silent. Oh, the beautiful, so unkind. Ronca, ronca. Tá bom, né? Boa. Gilberto de Fortaleza, essa hora, tirou a cueca pela cabeça, maluco. Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, temos mostrado esse disco. E várias das personalidades que circulavam com essa trupe, umas 50 cabeças, contamos aqui a bordo de um avião mais caquético que o Jumboteco, cruzando os Estados Unidos. Essas outras pessoas, além do Joe Cocker, tinham um lugar para brilhar também. Essa é Rita Coolidge, uma fofa, tem um disco original dela espetacular, fazia parte do vocal de apoio do Joe Cocker. Tem a vinhetinha aí, Jojo? Qualquer uma? Pode ir. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares do Ronca Ronca. Beleza, Cassim. Camal. Change it all. Change it all. E o engraçado é que a gente contou essa história terça-feira passada e falamos que foi por quem participou. Isso, esse disco foi lançado em 1970. Essa é uma edição espetacular, Deluxe Edition, de 35 anos desse clássico Joe Cocker. Edildo, me avisa quando o programa estiver acabando. A promoção já está encerrada. Nós vamos entrar em contato amanhã com os três. Faturaram um convite para a gravação exclusiva do Ronquinho. Me avisa quando estiver faltando uns 4 minutos. Tá ok. Quantos faltam? 7. Opa. Mas contamos que a nave dos caras estava depauperada, mais que a nave do Ronquinho. E eles ficavam circulando por lá. Era uma cabeçada de 40, 50 pessoas, músicos. E a cada cidade entrava amante do prefeito, papagaio, periquita, cozinheira, enfim, jogador de futebol. E o pessoal ficava circulando. E como teve muita gente batendo perna com o Joe Cocker, existem muitos relatos e testemunhos. Isso, essa excursão foi fartamente documentada. Tem um DVD, tem um disco que nós estamos mostrando aqui. Mas então, todo mundo diz que foi o maior consumo de drogas que a música pop no planeta já testemunhou. Mais que Nirvana nos anos 90, mais que Libertinos recentemente. Esses caras são metidinhos pra dedéu, né? Mais que Novos Baianos, 72, enfim, desorientação total. E os caras conseguiram levantar um formato de música, dois bateristas, esse coral, Leon Russell, Chris Stapleton no Hammond, Carl Radle, Jim Gordon, que matou a mãezinha marretada. Pessoalzinho descabelado, querendo. Agradecer a participação da nossa torcida. Amanhã temos um momento de ouro na história do Ronca Ronca com essa gravação. Quinta-feira damos Suzuki no Teatro Ipanema. Participe durante a semana. Faça seu pedido, sua crítica. Vamos colocar a tampa com um aniversariante. De domingo passado, dia 24 de maio, ele deu de cara com 68 velhinhas no bolinho, maluco. Aquele bolinho de chocolate, tá ligado? Robert Zimmerman, Bob Dylan. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui com certeza absoluta. Obrigado, beijinhos, bye bye. Bob Dylan encerra o programa de hoje. Terça-feira a gente volta ao vivo, como quase sempre. Juca, um beijo. A gente fica com uma música do disco New Morning, lançada em 1970, e muito pouca gente presta atenção nesse disco, que acaba de ter uma versão remasterizada lançada. Tchau. Free, why not we across the swooping plain? My ears hear a symphony, two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing. You'll be king if dogs run free. Dogs run free. Why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown if dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no